fazer o que se sou assim? A vida não tem fim, não podemos mudar os dias de tempo ruim. Mas podemos juntos tomar um banho de chuva. Ela espera por mim, fazer o que se sou assim? A vida não tem fim, não podemos mudar os dias de tempo ruim. Mas podemos juntos tomar um banho de chuva. Ela espera aí. Apreensivo em dia de chuva, escrevendo letra no caderno, mas sem preocupação, sei que essa letra é só um esboço. Ainda vai mudar bastante depois do processo de lapidação. Dando tempo ao tempo, cada coisa em seu lugar. Não vou me precipitar, esforço pra conquistar, transformando angústia em rap. Isso que me faz ficar atento, detento nesse lugar. Me apresento, Fred Sabino, bem-vindo. Atmosfera, o som que você tá ouvindo é escrito quando o meu coração acelera. E é a Vera, romântico com o pé no chão, em prol da nova era. Meu coração congela, o rap vem me esquentar. Quem dera se ela pudesse saber o que sinto. Eu vivo e luto e faço rap pra me vingar dos equívocos do mundo. Amor, estou em outro lugar. Fazer o que se sou assim? A vida não tem fim, não podemos mudar os dias de tempo ruim. Mas podemos juntos tomar um banho de chuva. Ela espera por mim, fazer o que se sou assim? A vida não tem fim, não podemos mudar os dias de tempo ruim. Mas podemos juntos tomar um banho de chuva. Ela espera por mim. Sou assim, artista, a mão rabisca, estilo Chico Xavier, largando o som na pista. Correndo risco, invisto, todo artista é problemático. E todo problema é artístico, sem me fazer de vítima. Eu vou a mais de 100, nem vem bancar. O dono da verdade vem sem sua vaidade, merda. Anjos e demônios, nessa atmosfera sinistra. Instinto de sobrevivência, mais um marginal que vive na linha de frente, debochando do mundo. Meu sarcasmo é profundo, inclusive de coisa que atingiam minha mente, me armando em verso e prosa. Alma gelatinosa, rima boa e pegajosa, intravenosa. Ela goza na esperança de poder me amar. Canto pra me libertar. Quando estiver pronto, eu vou até você, livre e leve, levando um buquê de rosa. Mas o clima tá chuvoso, antes fosse por lazer. Eu faço rap pra sobreviver. Quando estiver pronto, eu vou até você, livre e leve, levando um buquê de rosa. Mas o clima tá chuvoso, antes fosse por lazer. Eu faço rap pra sobreviver. Fazer o que se sou assim? A vida não tem fim, não podemos mudar os dias de tempo ruim. Mas podemos juntos tomar um banho de chuva. Ela espera por mim, fazer o que se sou assim? A vida não tem fim, não podemos mudar os dias de tempo ruim. Mas podemos juntos tomar um banho de chuva. Ela espera por mim.